aí é bom você se ligar. Se tiver algum amigo é melhor preservar. Amizade verdadeira e sério de raro vou encontrar. Infelizmente muitos casos não há. A planta te dominou, ninguém confia em ninguém. Se uma laranja tá podre, estraga o resto também. Não sou de jogar pra ganhar, risco atrasado do meu lado. Mas nesse caso prefiro pilantras do caralho. Será que é moda eu pisar na bola? A minha vida tem um grande valor, por isso estou fora da legião traíra. Quero me afastar, mas acho que lugar sem eles no mundo não há. Não vejo escrito na testa, andou mascarado. Será que para me garantir vou ter que andar armado? Errado. Melhor ficar sossegado, a liberdade vale mais que essa camada de ordinário. Que vive dando tombo e que fala demais. Que na frente diz que é mano e fala mal por trás. Ainda tem uma pá que eu deixei de citar. Pela tragédia, violência e meu negócio é paz. Por outro lado tem manos de rocha que por nós são considerados. Manos de várias quebradas que chamamos de aliados. Sem pilantragem, sem trairagem. Todos nós somos irmãos. Conexão agradece, se liga, sangue bom. Minha história começou lá no Parque São Jorge. Com Bicudo e família, meu tio Ismar, o Sapo, Márcio, Magda, Wesley, Júlio, Paulo, Bim, Zé Pio, DJ Leque Boy, Newton, Baiano, Branco, Jardim Olímpico, meu primo Marcelo, grafiteiro do bom, minha estrela Dalva, tio Mané, Murilo, Senegal, Ney Family, Sinomar, adjacências como Iumas, Alan do Intercâmbio, Jean, Café, Cuita de Edeia, Carlos Edealina, Rio Verde, Sandro, Wesley e Wender, Anápolis, Resistência do Beat, Adriana e Rapaziada, Ragalupe, Abdala, Ivan e família lá no Paraíso, meu pai Hernani, minha avó Joaquina e Elijane, Fazenda Senhor Jesus, Dito, Senhor Humberto, Tieni, Senhor Eurico e outros voluntários a serviço da vida. Que Deus os abençoe sempre. Nata, núcleo de apoio aos toxicômanos e alcoólatras, Franklin Paulista e todos internos e ex-internos da FSJ, Planaltina, Guindarte 121, Crioulo, Smith, Érico e Daia, Vanilla, Tyson e Paz, Código Penal, Liberdade Condicional, Sob Suspeita, Buritis, Márcio, Badaga, Marquinho, Tropa de Elite, Advertência Moral, CI, Def, Zulu Break, Cirurgia Moral, e aí, Rei, W, Cabala, Jamaica, Reforces, Delivery Boys, Black Spin, GOG, Dino Black, Japão e Mano Mix, Pequeno, Barrinha, Marcondes, Marquinho, Danda, Ricardo, Roleta Russa Nunca Mais, 11A, Lindelve, Deus Queira, Daiane no Céu, Braz, Esteja em Paz, Gileno deixou fortes lembranças, Mano Eduardo, Nunca Esqueceremos, Valdijan, Luciano e Jorge, e outros mais, vítimas da nossa quebrada, Espansu, CPP, Cepaigo, aos manos trancados, nosso melhor dia ou amanhã, minhas irmãs, Ludmilla, Evilene, que sufoco, hein, mano? Um beijo pra mama, pros avós, Adão e Divina, minha mina, minha área, Boteco do Chico, do Domingos e da Eliane. Quem circula por ali é Daniel e Natália, Manuel e Macarrão, Paulinho, Zair, Dona Lúcia, Adriano, Paulista, Maxilano, Rogério, Silvia, Niúcia, Flávia, Highlander, Pavilhão, Robinho, Rony, Érica, Silvia e o Esquerdinha, Magé, Sandrinho, Cristiano, Alex, Valber, Bodinho, Vandeci, Manelão, rapaziada do futebol e pagode, Vinha, Genari, Juninho, DJ Zezão, Hidrolândia, Enzo, Vizinho, Perseverança, Fred, Gabriel, Joaquim, Edivan, Ivan e todos que estão lá. Falou, Pete. Vamos que vamos, mano, perseverar. A toda a rapaziada do Jardim Primavera, meu mano, Chicão, meus filhos, o Anderson e o Wendel, pessoal dos setores Curitiba, Bairro da Vitória, Fim Social, Vila Mutirão, Nova Esperança, Mudando de Quebrada, Aparecida Central, os caras da capoeira, Mestre Falcão, Mestre Pirata, Robson, Rodolfo, Ferrugem, rapaziada do Miami Vat, Pavi, Jurema, Netinho, Júnior Riviera, Tandinho e Gula, Nossa Posse, Moleques de Rua, Chau, Bala, Ligeirinho, Tigre, Lacraia, Canguru, Dodói, Creu e Pichote, a nossa posse Planeta Funk, Zé, Kleber, Marcelo e as Revolucionárias. A toda a rapaziada do Legião do Rap, especialmente ao DJ Fox, Mola Virtual, Nino, Sérgio, Cachorrão de Trindade, Explosão Pet Shop Boy, Grupo Zap, Discípulos, Funk Skate, Descendente, Funk Butterfly, Geração 2000 e Ratos de Praia. Ao Romualdo, BA, Emanuel, Marcão, Macarrão, Grilo e Farofa. Ao DJ Carneiro, Wesley, Sion e Bill, Fernando Tatu, Chiqueba, Marquinho, Dagmar, Bafo, The Brothers. E a rapaziada dos Cães de Rua, Largatixa, Marquinho, Tio Lu, Jeff Black, DJ Zump e as equipes Number One, Funk 108 e Raiz. É isso aí, DJ Senzala, tô saindo fora, paz. Valeu, Senzala. A todos os lojistas e vendedores que preenchem suas prateleiras com rap nacional, ajudando a difundi-los no país. Sem esquecer as rádios comunitárias ou não, que levam rap nacional pra dentro de várias casas. Aos aliados Sociedade Black, Cães de Rua, Protesto Suburbano, Mentes Conscientes, TC Eletro Rock Artigo 16, Testemunho Ocular, MWN, Goiânia Crime, Goiânia Gangsta, União Racial, Raciocínio Forte, Sérgio União Racial, um abraço, Street Dance, Clebinho Dragões de Rua, a toda a torcida Inferno Verde, pode crer? PC, a rapaziada do setor Pedro Ludovico, Grupo Zap, rapaziada do Spansul, e a IBA, Romualdo, Chiqueba, Dagmar, Clóvis, DJ Carneiro, Carlos Eduardo Gordinho, Chicão Sangue Bom, a todos que já vestiram a nossa camiseta, Edivaldo, Celson, Averaldo, Uzi, Alessandro. Aí, um grande abraço pra rapaziada do Jardim Tiradentes, Hugo, Pelota, Nezão, Nezinho, Arquivo Social, valeu, Mazinho, Gisele e família, a todos do Parque das Nações, Cães do Subúrbio, MC Flink, Xandão, Marcelo, Expressão de Rua, Ana Paula, Parque Anhanguera, Darlan e família, e aí Salatiel, DJ Elton Electro Music, Daniel, Ricardo, Georton, Chumbinho e sua gangue felina, Movimento Negro, Norton Contra-Ataque, Projeto Hip Hop nas Escolas, Maurício Beraldo, Classic FM aí, Vila Nova Cachoeirinha, Alternativa FM Aparecida de Goiânia, a todos da Faculdade de Comunicação, a todos do Clipes 94, Vlad Família, aí DG, um abraço pra sua família, valeu? GOG, Dino Black, Nego Dé, Smith, Rei, Delangos Crime, a todos do movimento hip hop do DF, a todos da minha quebrada M, American Park, Papilon, Veiga Jardim, Cidade Vera Cruz e Itapuã, um grande abraço à galera do meu dia a dia e um especial ao meu pequeno Brian. A toda a família CD Box, Caçadores de Harmonia, Retrato Falado, Sob Suspeita, Falso Sistema, Máfia, Magrelos, Def MCs, Advertência Moral e Consciência de Rua. Aí, mede saindo fora e que Deus abençoe a todos. Aí, mãezona, aí, paizão, mano Fernando, Surama, Patrícia, minha filhinha Ariadne por existir, as paixões da minha vida, Dinalva, Caroline, a todas as quebras de responsa, em especial, Tangará, Miramar, Nova Olinda, Vila Souza, Professor Jamil, aí, galera, Machado de Assis, Dom Pedro, Irmã Angélica, Sebastiana, Camilo, Village Garavelo 1 e 2, Garavelo Parque, pode crer, Rap Mania, Ferrovia, Mother, Natal, pode crer, mano, você é de Rocha, Sandrinho, Verinho, Kelly, sem nome, Zé Geleia da Lisboa, Mansões, Quebra da M, Flávio, Sequinho, Itamar, Caolho, Alex, Metaleiro, Gires 97, aí Made in Brasil, Ronaldo e Júnior, Luiz, Mundial Som, Cashbox, pode crer, DJ Ruizão, Equipe Raízes, Nova Esperança, pode crer, Gordo, Marcão, Álvaro, Equipe Rec Play, Electro Music, aquele toque, o Elton, Electro Break, Jean, Nenê. Neneca, Jabu e o resto da rapaziada da Vila Pedroso, Dinamite, MWN e a toda a rapaziada do Fim Social, ao meu sobrinho Bruninho que tá lá em Sobradinho, a todos que contribuem direto ou indiretamente para o crescimento da cultura hip hop, a Itaíde, DJ 1, Racionais MC, Sistema Negro, Verbo Pesado e a todos os breakers da São Bento, São Paulo em geral, abraço a todos e que Deus abençoe as nossas vidas, não as drogas, a violência, sim ao break, ao rap nacional e ao grafite, só assim promoveremos a paz, pode crer, DJ Livio Blower, por não meter esforços para realizar este trabalho, Bira por acreditar em nós, você é o cara mano, a periferia de todo o Brasil, a fusão de todos vocês, forma a conexão suburbana, e a todos que participaram do nosso cenário mano, na luta pela vida, falei, o Wallace, tô saindo fora mano, paz.